Quando à mesa eu me sentar, com os olhos do mundo a brilhar, que meu coração não se deixe enganar. Pão de mentiras não quero provar, ó Senhor, guia meu olhar na tua verdade. Eu quero andar, dá-me, Senhor, um coração sábio para ouvir tua voz e seguir em teus caminhos. Eu quero andar no temor do Senhor, vou persistir. Não cobiço o que é vaidade, nem busque o que traz solidão. A riqueza é como a águia que voa longe, sem direção. Senhor, ensina-me a esperar na esperança que vem de ti. Alegra o meu coração quando a tua verdade eu senti. Dá-me, Senhor, um coração sábio para ouvir tua voz e seguir em teus caminhos. Eu quero andar no temor do Senhor. Meu Pai, ouve meu clamor, que eu nunca despreze tua dor. Em cada disciplina, amor, em cada palavra, tua luz, Senhor. Não busquei entre os bebedores, nem na mesa dos perdidos. Quero a verdade em meus lábios, em ti, Senhor, sou redimido. Dá-me, Senhor, um coração puro para que eu possa refletir teus caminhos de amor e graça, que em mim possam existir. Dá-me, Senhor, um coração sábio para ouvir tua voz e seguir em teus caminhos. Eu quero andar no temor do Senhor, vou persistir. Caminho da sabedoria é onde eu quero estar, com meu coração em ti, Senhor.